Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 123ª emissão de Quatras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Emissão 1, 2, 3. Ora, digam lá outra vez. Hoje, uma semana depois de termos escapado aos santos populares, cujos nomes são tipicamente recordados ao longo do presente mês de junho, nesta sexta-feira, dia 29 de junho, celebra-se em vários pontos do país o São Pedro. E, nesse contexto, iremos recordar, primeiro, um dos Pedros ou Peters mais reconhecidos na música internacional, e, posteriormente, escutar melodias de um dos Pedros com maior fama no panorama musical português. Peter Brian Gabriel não é santo, mas nasceu a 13 de fevereiro de 1950. De Shoban, Surrey, localidade na Inglaterra, enverdou pelo género rock e foi assim que conquistou a atenção de muitos seguidores, quer da sua carreira a solo, quer do seu percurso como vocalista do grupo Genesis. Começamos por escutar aquilo que foi o primeiro single da carreira a solo de Peter Gabriel, retirado com o álbum com o nome do cantor de 1977, tem o título Salisbury Hill, uma canção escrita pelo próprio Peter Gabriel, depois da sua saída do grupo Genesis. Saltamos para 1982, um álbum que, apesar de ter também o título Peter Gabriel, curiosamente foi lançado nos Estados Unidos da América com o título Security. O primeiro single desse trabalho discográfico chegou a número 1 na Billboard Top Tracks. Um dos maiores sucessos de Peter Gabriel tem o título Shock the Monkey. Monkey, monkey, monkey. apareceu o álbum Soul. O primeiro single desse álbum era, na altura, o videoclipe mais caro. Era acompanhado, portanto, com o vídeo musical mais caro de todo o panorama musical internacional. Novo sucesso um pouco por todo o mundo tem o título Sledgehammer. Antes do intervalo, aparece a quarta e última melodia de hoje na voz de Peter Gabriel. é de 1992, do álbum Us. É o segundo single extraído desse trabalho discográfico, intitula-se Steam. Everybody knows that, hold your breath, count to Te viramos a página para a música nacional. Um dos Pedros mais conhecidos no panorama português é obviamente o portuense Pedro Abrunhosa. Ele que nasceu a 20 de dezembro de 1960, tem 51 anos, portanto menos 11 que Peter Gabriel. A sua origem é, no entanto, Moimenta da Beira, apesar de ser frequentemente associado à cidade do Porto. O seu álbum de estreia saiu para as lojas em 1994. O título Viagens atingiu a marca tripla platina e levou ao sucesso imediato de Pedro Abrunhosa e os Bandemónio. A faixa número 1 deste trabalho discográfico tem o título Não Posso Mais. Tu és a fonte do meu desejo, minha heroína, meu ensejo. Barco no Douro à deriva, sem vento, sem guarida, nem ferros para lançar. Eu sou o que mais tu podes crer. Sou Apolo, sou Adonis, sultão dos sultões, sem rainha nem mulher. Ele sai do tentar. Jimmy before I wreck that ass, cause I never know where the ass was last. Jimmy got wasted, got wild. Feel the need to start hitting the dubstep. Whoa, what's up? You can't have the president, rather be the pope, you know what I'm saying? Viagens, que foi considerado o melhor álbum dos anos 90 da música portuguesa pela revista conceituada Blitz, incluía na faixa número 3 uma música prolongada, romântica, que fala sobre o planeta que envolve a Terra, Lua. Mais um dia que acaba e a cidade parece dormir. Da janela vejo a luz que bate no chão e penso em te possuir. Noite após noite, há já muito tempo, saio sem saber para onde vou. Chamo por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Depois, em 1996, o segundo álbum de Pedro Brunhosa e Pandemónio foi comercializado com o título Tempo. Mais um sucesso comercial que incluía, entre outras, na faixa número 3, Se Eu Fosse Um Dia o Teu Olhar. O frio, o mar, por entre o corpo fraco de lutar, quente o chão, onde te estendo, te levo a razão, longa a noite e só o sol, quebra o silêncio, uma trocada de cristal, leve lento no fiel, e este vento que te navega na pele, e pede-me a paz do teu mundo, louco, livre, assim sou eu. Lá no fundo, grita, mostra-me a cor do céu. Se eu fosse um dia o teu olhar e tuas minhas mãos também, se eu fosse um dia eu respirar e tu perfume de ninguém, se eu fosse um dia o teu olhar e tuas minhas mãos também, se eu fosse um dia eu respirar e tu perfume. De Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a dois Pedros, um português, outro inglês. No dia de São Pedro, recordamos, por graçola, dois dos Pedros mais conhecidos no panorama internacional e nacional.